Sente o contraste. Sente o contraste dessa nossa atmosfera. Ó, nave pousada no solo de insanidade. Tranquilidade hoje paira na favela. De vilão, trabalhador e artista da comunidade. Foi uma dose, foi dose. Cê é pobre vivendo pobre. E na sequência risada, mal escassez de dinheiro. A aceitação hoje é mole. E os recalcados se molham. Nós na quebrada brisando, grifando os verdadeiros. Aumenta o som das naves, vamos marolar. Pode pedindo, solta um rap cabuloso. A rua é nóis. Chama de feta, deixa a putaria começar do lixo. A luxa me sinto vitorioso. Vai, tô simples, vou de Bulgari. Clave de sol na dedeira. Cordão por dentro da blusa, porque por fora a chaveia. E os trajes é grife do Freeza. Tive se ver por aí, mostrando pra High Society. Podemos adquirir. Vai, é o NK DJ Jorge. Não tenho berço, mereço, pois fiz por onde. Improvisei em meia essa diversidade. Hoje pergunto e a mulherada responde. Quem é os pica do bagulho? Quem é os brabo de verdade? É nós. Não tenho berço, mereço, pois fiz por onde. Improvisei em meia essa diversidade. Hoje pergunto e a mulherada responde. Quem é os pica do bagulho? Quem é os brabo de verdade? É nós. Que direciona os foguetes, tipo os malucos da NASA. O em outro planeta e uma semana em casa. Sente o contraste. Aumenta o som das naves, vamos marolar. Pode pedindo, solta um rap cabuloso, a rua é nóis. Chama de feta, deixa a putaria começar do lixo. A luxa me sinto vitorioso. Vai, tô simples, vou de Bulgari. Clave de sol na dedeira. Cordão por dentro da blusa, porque por fora a chaveia. E os trajes é grife do Freeza. Tive se ver por aí, mostrando pra High Society. Podemos adquirir. Não tenho berço, mereço, pois fiz por onde. Improvisei em meia essa diversidade. Hoje pergunto e a mulherada responde. Quem é os pica do bagulho? Quem é os brabo de verdade? É nós. Não tenho berço, mereço, pois fiz por onde. Improvisei em meia essa diversidade. Hoje pergunto e a mulherada responde. Quem é os pica do bagulho? Quem é os brabo de verdade? É nós que direciona os foguetes, tipo os malucos da NASA. Um mês em outro planeta e uma semana em casa.